os dias bem mais claros, e as rosas tão mais lindas que o cinza do meu olhar. A vida que me ruma em seus caminhos, não sei onde eu vou parar. Falar nada também quer dizer tudo, e sigo a minha estrada no mundo. Daqui um tempo estou mais longe de onde eu vim, mais perto de onde vou chegar. Chove lá fora, ver a chuva cair. Talvez lá eu vá encontrar, porque ninguém me vê se ainda estou aqui. Não sei bem te dizer, talvez seja assim. Quem me chama agora se chama é por mim. Tu vento lá fora, lá fora. Não posso mais fugir, não quero mais sair. Não deixa eu te levar, deixa eu me levar. Ela não se aguenta, ela não se aguenta.